dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Imaciel, da Afiliados BR. E hoje eu vou começar naquele mesmo plano de ação, que é sobre mindset. Né? O que eu descobri, o que eu venho descobrindo ao longo desses últimos anos. E eu separei um e-book que eu encontrei há alguns anos na casa de minha tia. E esse e-book, ele foi produzido há quase 40 anos. Ele é um best-seller de fantástica idoneidade. Né? E ele é de uma origem americana. Tá? The Magic Power of Your Mind. O mágico poder da mente. O mágico poder da sua mente. E eu gostaria de transcrever isso, porque ultimamente nós estamos precisando de um pouco dessa magia, de recuperarmos, de rejuvenescermos. Principalmente a nossa ideia, os nossos ideais, nossa ideologia, para que a gente possa acompanhar as mudanças que estão acelerando e que se acelerarão cada vez mais ao longo de nossos dias. Né? Eu acredito que à medida que a gente for passando essas informações, né, você vai descobrir como fazer da sua vida o que você quer que ela seja. Como libertar seus dias do fantasma do tédio e preenchê-los de interesse, prazer, saúde, amor. Como fazer da felicidade um hábito e como utilizar cada hora do dia, até mesmo as horas de sono, de modo a acrescentar anos de sua vida à sua existência. Hoje é um dia diferente aqui, atípico, né, do Nordeste, do Brasil. Não sei de onde vocês vão estar ouvindo esse áudio, mas é importante relatar isso, Nordeste do Brasil. Dia chuvoso, passou o dia todo hoje, pelo menos até agora, 12h31, do dia 14/6/2016, bastante chuvoso. Eu tenho entrado numa nova jornada, né, como falei anteriormente, de busca de conhecimento, de mudança, de busca de vida. E eu achei interessante passar essas informações para vocês. Né? É raro a gente encontrar alguém que já não tenha pensado. Se eu pudesse modificar meu modo de ser e se eu conseguisse mais êxito na vida? Né? Geralmente a gente pensa e ouve muito isso. E não são somente aspirações, né, de pessoas de idade, não. Os jovens mesmo é que olham para trás, né, rapidamente, quando eles assim estão interessados, e observam, né, que poderiam modificar alguma coisa, se eles pudessem modificar o que aconteceu no passado, né, pudessem evitar o que aconteceu no passado. Esse livro, talvez, você pode até achar mítico isso, né, mas ele possa te orientar, te dar um norte, né, porque tudo está na nossa mente. A partir do momento que você controlar a sua mente, você controla a sua vida. Né. E o pensamento, ele não age de forma involuntária. Ele age no teu supraconsciente. Tá? Então, é importante você ter noção de que hoje a sua mente te controla. Hoje a sua mente te controla. Um consciente coletivo e o poder que nos permite utilizá-lo é que faz parte do supraconsciente. Né? E isso tudo está no órgão. Um maravilhoso órgão, que é o cérebro. O consciente é a parte que você usa todos os dias, enquanto está acordado. Ele opera através dos 5 sentidos, vista, olfato, paladar, tato e ouvido. Ele pensa ao nível da consciência e dirige, né, lógico, grande parte da sua vida. Quando você dorme, né, quando você está sob um efeito hipnótico, que é o sono, ou quando descobre o segredo de ultrapassar os limites da sua mente, consciente, entra em cena o que eu falei agora há pouco, o supraconsciente. Então, devo perceber, né? O supraconsciente ele só age quando você está dormindo, está apagado. E o consciente é quando você está utilizando, né, os seus, seus atos, né, e seus sentidos. Há provas incontestáveis de que o supraconsciente dá o poder do hipnotismo, da clarividência, da sugestão, da telepatia e da clareaudiência, visto como supraconsciente. Ao contrário da parte consciente do cérebro, opera por meio dos seus sentidos e se mantém em contato com a mente supraconsciente em todos os outros indivíduos. Então, o que é que a gente tira de análise aí? Que nós temos o consciente e o supraconsciente. O consciente age, conforme já falei, de acordo com seus sentidos, né? Seus cinco sentidos, e de como você se mantém na sua vida, seu padrão de execução de atividades na vida. E o supraconsciente, ele age a partir do momento que você está num transe, em um hipnótico, ou adormecido. Aí ele começa a analisar, né, o que pode e o que não pode acontecer. Você vai ver como é isso, como é que ele começa a analisar. Né? Seria aquele autossugestão, aquelas ideias que vêm durante o sono, o próprio sonho. Né? Então, são coisas que você vai analisar ao longo do tempo. E o que é mais importante, pessoal, é que a história prova que o supraconsciente existe. A sabedoria acumulada pela humanidade foi transmitida de geração em geração, muito antes de haver meios de registrá-la. A história demonstra que as civilizações, separadas por extensos mares e continentes, sem possibilidade alguma de comunicação entre si, chegaram aparentemente às mesmas descobertas. Por quê? Como? São perguntas completamente inusitadas. É porque na mente de cada um de nós, o supraconsciente está em atividade ininterrupta, recebendo e transmitindo no mesmo instante todo o conhecimento a todas as demais mentes supraconscientes e, portanto, a todas as outras pessoas. É como aquela história que diz assim, você está com um amigo, né, de repente conversando, e o amigo tem a mesma ideia que você, mas ele não comenta, e você, de repente, faz o que ele iria fazer, e ele, porra, pensei nisso agora. Essa é a questão do supraconsciente em sintonia com a humanidade, de diferentes povos. Isso acontece, já, pelo menos já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês, de às vezes pensar na mesma situação, na mesma circunstância, no mesmo ato, e a outra pessoa que está em contrapartida, ou você não executou, outra pessoa vai e executa, e você, pô, pensei em fazer isso, e o cara fez agora. Interessante, nós estamos em sintonia, geralmente acontece isso, de vocês ver isso, nós estamos em sintonia. Isso é o bacana, que você já começa a perceber que ele realmente existe e que está nos nossos dias e que a tendência é que eles estejam sempre nos nossos dias. O supraconsciente nada mais é que um armazenamento de conhecimentos. É tão grande que dificilmente poderemos descobrir no passado quando teve início. O que é que tem no supraconsciente? O que é que está no supraconsciente? Está a memória de toda a raça humana, a sabedoria acumulada através das idades. Esta vasta acumulação nunca se detém. O supraconsciente é o segredo da criança prodígio, do gênio, dos sábios da antiguidade e de hoje. É o segredo do que? Dos que parecem guiados por uma voz interior que jamais falha. Né? As pessoas felizes, os que triunfam na vida, as pessoas que atraem o amor, vencem os obstáculos, que vivem permanentemente satisfeitas, que são felizes. O supraconsciente, ao contrário da mente consciente, que é limitada, sabe que sempre como concatenar os fatos de modo a chegar a conclusões certas. Ele informa, é como se ele informasse, né? Quais são os fatos que nos trarão sucesso. O supraconsciente se lembra de tudo. A mente consciente fornece informações ao supraconsciente, depois ele esquece. Mas o supraconsciente nunca esquece de nada. Ou seja, as informações que você coleta e você manda para o supraconsciente, depois você esquece que você fez aquilo. É como se você não anotasse, né, aquele recado e passasse dois, três e você esquecesse o recado. O supraconsciente, ele não faz isso. E ele mantém a informação ali, ele nunca deixa você esquecer. Na verdade, ele é o segredo da intuição. Vamos dizer, o sexto sentido, né? A intuição, que tantas vezes nos orienta e que pode ser desenvolvida de modo a se tornar um guia constante e seguro. O supraconsciente pode ultrapassar a mente consciente e assumir o domínio absoluto das funções e condições do corpo. Bom, pessoal, nesse início, né, eu não vou me alongar porque eu quero fazer um podcast básico de 10 minutos que é para poder você não ficar cansativo. A informação que eu vou passar realmente é meio complexa. Então não adianta a gente estar forçando a barra, querendo colocar muito conteúdo rapidamente, sem que você absorva o mínimo possível. É interessante que você, se não pegou, possa ouvir de novo. Não sei se ficou bem fácil a comunicação. Se você gostou, você informa para a gente, manda um comentário dizendo que você gostou. Se não gostou, você diz, oh, não gostei. Melhora um pouco aí a maneira que você fala. Fala mais pausadamente. Mas a ideia é essa, pessoal. A ideia é passar essa informação de forma básica. Na minha visão, tá, que tem me ajudado, não vou dizer para você que estou vivendo num ápice absolutamente tranquilo. Não estou. Né? Minha vida tem sido feita de altos e baixos, principalmente agora está mais para baixo, mas eu estou tentando manter meu padrão mental de que eu tenho fé, eu acredito que vai mudar, mas depende das minhas ações. Tudo depende de como eu penso, de como eu ajo, de como eu faço e de como eu quero que seja. Isso é importante que você entenda. Mas para você chegar a esse patamar de começar a entender que você não é o culpado de tudo, mas você não pensou em tudo como deveria ser, é importante você entender que tudo está na sua mente. Tá? A sua mente é o começo de tudo. A partir do momento que você entender isso, vai ficar tudo mais fácil. Dói. Dói você saber que você começou errado desde, vamos dizer assim, quando você maturou. Mas o importante não é você sentir a dor. É saber que ela existe e que vai passar. Então, pessoal, para início, foi muito bom, muito obrigado. E deixa aí teu comentário se gostou ou se não gostou. Valeu? Forte abraço, do I. Maciel, afiliado BR. Fui!